apresento pra vocês a nova dança, Pula Corda. Pula, pula, corda. Diretamente de Salvador, Bahia. Bahia? Quem? Maconha e Tafari. Calibre, Fal Clássico. Fazendo clássico para vocês. Clássico. Nova saga. 7-1. Pula, pula, corda. Pois um dia ela vai acabar. Quanto maior trabalhar, mais estresse vai ganhar. Sem tempo pra descansar, vamos logo aproveitar. Pula, corda, pula, você ganha resistência. Cada dia que passa, ganha mais experiência. Pula, corda, paciência, você tem que ter. Experiência de infância, mas pra vida toda exercer. Pula corda pra lembrar que ainda é tempo pra viver. Volto à infância, presente sem esperança. Menores arrisco a vida andando na corda bamba. Medo de quarto escuro, futuro fim do poço. Inocência puro fio com a corda no pescoço. Metamorfose ambulante me faz ser diferente. Pulando preconceito é por isso que